Com uma ocupação de mais de 70% nos hotéis de Foz do Iguaçu, muitos turistas que passaram o Natal na cidade aproveitaram para passear neste dia 25. Um dos atrativos mais procurados foi o Parque Nacional do Iguaçu. Seu Paulo Gonçalves veio de São Paulo com a família pela primeira vez conhecer o atrativo. Ele conta que gostou da receptividade que teve na cidade e diz que ficou surpreso com as cataratas do Iguaçu. Você já tinha visto uma imagem tão impressionante quanto a das cataratas? Não, realmente não, muito lindo. Apesar do fluxo intenso de turistas, o movimento foi considerado normal nesta quarta-feira. A maior parte dos turistas aproveitou a véspera do feriado para visitar a unidade de conservação. Após passar a ceia em Foz do Iguaçu, Jorge dos Santos, de Juí, no Rio Grande do Sul, passou a quarta-feira com a família nas cataratas. Ele conta que é a primeira vez que vem até a cidade e que ficou encantado com o atrativo. Muito bonito mesmo. Já tinha visto tanta água junta? Não. Lá em Juí não tem tanta água assim. Só um pouquinho. É. Ficou impressionado. Muito bonito mesmo. Muito bom. Jorge dos Santos estava acompanhado de seu Antônio Carlos de Oliveira, que já tinha vindo para Foz do Iguaçu e voltou para trazer os amigos. Ele conta que ficou com vontade de ir de novo nas cataratas e que mais uma vez gostou do passeio. Seu Antônio só se queixou do preço cobrado para as atrações à parte das cataratas, como o passeio de barco nas corredeiras do Rio Iguaçu. Para ele, o valor deveria ser mais barato. Acho que a única reclamação, se é que se pode falar em reclamação, porque tudo está muito bem servido, muito lindo. Eu só acho que os passeios opcionais, eles deveriam ser um pouco mais acessíveis a nós brasileiros e acho que a todo o visitante, a todo o turista que vem. Eu acho que eles são muito puxados em termos de valores, ainda que valam a pena, né? Mas se fosse mais acessível, eu acho que aí iria completar, daria uma nota 10 aí. Fica 9,5 por causa disso aí. Quem visitou a unidade teve que encarar uma temperatura que chegou aos 35 graus nesta quarta-feira. Os turistas tiveram que reforçar a proteção com o filtro solar e beber muito líquido para resistir ao calor. Maurício Freire, para a CBN Foz.